Brasília tratando. Recorredor Interlagos, reporte direção Interlagos. Torre, na final, passaria do 98, 04. Vem direto para o 4-9-4-0-0. Luta para 2010, consegue restrições de velocidade e altitude, suporte estabilizado na final da linha de rei ou altitude para 0%. Bom, Apollo 393, ataque de Alfa, Kilo 43, que é a sensação mais alta, 3-1-0. Final 1. Alfa Vitória de controle. Alfa Vitória de controle, radar encerrado, 67 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 095 e mantenha esse modelo de voo visual. Já viu o controle Aracaju na frequência 90.3. escutando. Então, Gus, mantenha a posição a coordenação com a torre para prosseguir e observar. Da via litoral, sobre a torre para ingresso no circuito, frequência do norte, escala de 5. Zero, completa sinal Teletube 118 decimal 95. 700 de capitão, já apresenta o espaço, que está para o número de voo 050. cabeça para 2 e 7, o ajuste no 0 e 7. Autorizado o final do procedimento, ele é seguro, pode estabilizar. Pessoas a bordo, inicialmente eu estou no transponder 0121. Após a mensagem ser cortada, apenas percebemos que o POD é 01. Ok, sua identificação, eu sabia a chegada perto para 417, a Júlia no 07. Sobre Santana, em relação à sua aeronave, está a posição de 2 horas, 4 e 5 dias. de dar traça 2 em decolagem de Salvador. Inicialmente mantendo a checa 2 em pé. Preta para 1 minuto e 10 em linha até o céu, ajuste o Salvador no 0. Mantendo o convite forte. Salvara 2, meu pé, já existe no 017. Pode como número 2 de aproximação, só utilizar o sinal de procedimento do SFU da pista no 017 estabilizado. Tem frequência 1, 2, 3, 4, 5, 4, coordenação e a frequência 1. O controle agora passa a pista de informação do elétrico. Obrigado. Tem condições de cruzar o nível 190 antes de 60 milhas do Salvador? Bem, para evitar a área de Deus, está autorizado direto a mostra.

Houston. Direto Leva da presente, está 3745. Ajuda 773, continua essa situação agora disponível. visualizado por 90, vento 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. E o ponto de 90 graus, 27. Hotel India 1001, Airplanet 2601, the departure is due this morning. Time for departure, Hotel India 1001, have a good day. Good morning, Hotel India 1001, climbing out of 2000 BS 71 departure. Hotel India 1001, with the call back on departure. Climb flight level 340 via 71 departure. Okay, ready to contact 340 BS 71 departure, Hotel India 1001. separando o número 090, vem aproximar de espaço, autorizado inicialmente manter a presença de velocidade. Fly Galaxy Próximo, Delta Oscar, Kilo, Lima, Unicorn, and Contact Now, Resistance, Frequency 125, Decimal 1, Decap 123, Decimal 8. A número 1 na aproximação com autoridade manter a presença de velocidade, só não poderia fechar a redução. Para 2209, de com número 3 na aproximação. O limite é a radial do Salvador 250.